sabor. Deus fez a natureza, as estrelas e o luar. Fez o brilho dos seus olhos, que ninguém pode apagar. Fez a cor dos seus cabelos, que me fez pra te adorar. Fez você o mais bonito, tão perfeito pra me amar. Fez você o mais bonito, tão perfeito pra me amar. Eu quero provar do seu amor. Olha, a carta destaque de hoje é daqui de pertinho de Brasília. É a carta do homem apaixonado de Valparaíso, Goiás. É, apesar de ser aqui chamado de Goiás, mas faz parte do entorno, é a Grande Brasília. Esse Valparaíso, inclusive essa cidade, é tristemente famosa, né? Ela ficou famosa no Brasil por ser considerada a cidade mais violenta do Brasil. Mas não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. É que tem, assim, é claro que tem algumas coisas que acontecem em alguns lugares, e até porque pela extensão, por ser um local muito grande onde se situa esse Valparaíso, e aí então proporciona, dá oportunidade a terem até essa estatística negativa, não é? Mas eu mesmo tenho bons amigos que moram em Valparaíso e, sinceramente, eu sempre vou ao Valparaíso, que é bem pertinho aqui de Brasília, né? Bem próximo da minha casa. Próximo, assim que eu digo, 60, 70 quilômetros, né? Eu sempre tenho amigos, vou lá visitá-los, nunca tive problema de espécie alguma. Então, a violência depende dos lugares onde você anda. Se você não anda no lugar errado, você não anda com pessoas erradas, você não está sujeito é mais difícil a violência te atacar, não é mesmo? Então, já eu vou trazer a carta de destaque. É o homem apaixonado de Valparaíso, Goiás. Alô, meu amiguinho aí de Valparaíso, Goiás, o homem apaixonado. Daqui um pouquinho eu trago a sua carta aí, a carta destaque, tá bom? E agora, quem vai cantar, sabe quem é? É o Zé Henrique e o Gabriel, o instinto animal. Dizem que o homem tem um instinto animal. Roda lá, menino! Que o homem tem instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica frágil, bobo e de caçador é caça. É assim que eu sou. Pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão. Dela foi gerado um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela.

ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Me dê motivo. Foi jogo sujo. E agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi furo. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena sofrer em vão. Pode crer, você costuma perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar, me dá motivo. Olha, gente, tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa engraçada e muita coisa ruim. As coisas ruins eu passo direto. Mas essa aqui eu ri pra danar. Olha, a boa do dia. Quando eu entro numa briga, o meu lema é o seguinte: ou mato ou morro. Aí vem a explicação. Se der pra fugir pelo mato, eu vou. Se não der pra fugir pelo mato, eu vou pelo morro. Então, ou mato ou morro. Ai, boa. Bel de Paula. Tudo bem, Bel? A Bel que postou aí na minha linha do tempo. Obrigado, menina. Grande abraço pra você, viu? Quando eu entro numa briga, meu lema é: ou mato ou morro. Se der pra fugir pelo mato, eu vou. Se não der, vou pelo morro. Muito boa, viu? Boa mesmo. Eu acho que tem que ser assim. Ninguém deve mexer com esse negócio de briga, não. Ah, briga só traz tristeza, desavença, só traz, acima de tudo, cabeça quente e faz com que as pessoas acabem esquecendo o seu lado civilizado, o seu lado humano, né? E aí pronto, aí vira aquele inferno. Ah, esse negócio de brigar não é comigo, não. Não gosto de briga de jeito nenhum. Gosto de rodar música bonita aí, igual... Agora é uma dobradinha que eu vou trazer aí. Maurício Fares, cachorro doido... E Alain Barriel e Noelle Cordier. Titan Vá, roda as duas, menino, roda. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Cachorro doido que é danado por linguiça. Late muito, senhorista, quando quer morder alguém. Um certo dia, esse cachorro danado entrou num supermercado e mordeu pra mais de 100. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Ai,

através da France Radio Internationale, 2000 ans d'histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Veja só como é que são as coisas, né? Eu antigamente recebia frases aqui de autoria de um tal de Roberto Chinaski, né? Chinaski, aliás. Roberto Chinaski. Eu achava assim ridículo. Ah, o camarada quer aparecer. Mas depois eu fui prestando mais atenção e vendo que as frases dele têm um sentido muito forte. O que ele escreve é de muita profundidade. Ele não escreve coisas vãs. Ele escreve coisas que realmente vale a pena da gente ler e a gente prestar atenção naquilo que ele escreve. Então passei a ficar fã. Passei a ser fã do Roberto Chinaski, né? E uma das frases que ele postou aqui é o seguinte: assumir nossos erros exige muita coragem em um mundo que parece feito de pessoas que sempre ganham todas. Assumir nossa ignorância exige muita humildade nesse mundo de quem sabe tudo. Pois é, mas você veja bem, né? Tem gente que acha que é o rei do mundo, que ganha tudo, que ele tem direito a tudo e pode tudo. E tem gente que não sabe de nada e fica aí dizendo que sabe de tudo, que é o sabichão, né? Então, aí a gente tem que parar e pensar, que a gente tem que assumir. Quando a gente consegue assumir os próprios erros e a própria ignorância da gente, isso aí é uma prova de que a gente está maduro, que a gente está amadurecendo. Bom, muito bom. Um abraço. Aí, todos que são fãs do Roberto Chinaski, um abração para vocês também, viu? Altieres Barbieri. Oh, essa música, como é que é gostosa e bonita. Tem uma história bonita também, né? Amar é viver, eu vivo porque amo você. Roda aí o Altieres Barbieri, menino. Seu caderno, aquelas frases de amor, mas você nunca imaginou que era eu aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado. Eu morria de vergonha de tão só pensar que você algum dia soubesse do meu amor por você. Eu sempre lhe amei, sempre. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Hoje, depois de tanto tempo, encontrei você na rua. Que linda que você estava. E eu falei para mim mesmo: hoje não vou ser covarde, Vou falar pra ela tudo, tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração. Mas de repente, uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe. E outra vez esse medo antigo. Percebi então que já era tarde demais. Demasiado tarde para nós. E sem que você me visse, fui embora. Fui embora chorando e cantando esta canção. Amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver. Olha, daqui um pouquinho eu vou trazer a carta aqui do homem apaixonado de Valparaíso, em Goiás. Conforme eu disse, aqui bem pertinho de Brasília, né? Já já, então, você vai conhecer a história do homem apaixonado de Valparaíso, em Goiás. Meu amigo Matheus Freitas. Ei, Matheus, como é que você tá? Matheus é da rádio... Qual é a rádio mesmo do Matheus, gente? Ai, ai, ai. Agora, ó, deu um branco aqui agora. Ó, Matheus, você desculpa aí, viu? Eu esqueci qual é a rádio que você trabalha, rapaz. Qual é a sua rádio aí? Deixa eu ver se aparece aqui. É... Parará, parará. Rádio Difusora. Ah, sim. É Rádio Difusora de Fortaleza de Minas. Rádio Difusora de Fortaleza de Minas. Obrigado, viu? Um abração pra você, Matheus. Um abração pra todos meus amigos aí de Fortaleza de Minas. É muito bom saber que vocês estão aí me acompanhando. É bom demais saber que você tá aí ligadinho, ouvindo o programa do Maurício Fares, viu? Felicidades pra vocês. E olha agora, essa música aí eu quero oferecer pra todos vocês aí de Fortaleza de Minas. É a Companhia do Calypso. Eu sou um pão. Miau! Roda lá, menino. Eu falei pão, não é gato, não. Ô, doido. Roda e roda, roda, roda. Mas assim não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor, não. Aplica, vai. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor, não. Aplica, vem na jugular. Primeiro que se levaram no arrasto. Nunca me deixou em paz. Já me levaram de Laranja, bem lá de São Brás. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Quem é laranja, eu tenho as laranja. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Quem é laranja, eu tenho as laranja. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não. Não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não fui eu, doutor, não. E agora, seu doutor, ninguém acredita em mim. Engola no bar, sempre tenho que fugir. De laranja eu estou no presídio São José. Mas não fui eu, doutor, não fui eu, doutor. Bode expiatório. Eu sou laranja. Bode expiatório. Quem é laranja, também é laranja. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Quem é laranja, também é laranja. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor, não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Perfeito, me levaram no arrastão. Me perseguiram no jurunas e na cremação. Essa polícia nunca me deixou em paz. Já me levaram de laranja, pina de São Brás. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Quem é laranja, também é laranja. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Mas assim eu não. Não fica a não. Não fui eu, doutor. Aplica, vai. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Opa, vamos seguindo, gente. Ó, depois dessa próxima música aí, nós vamos para nossa carta de destaque. Viu? A carta do homem apaixonado de Valparaíso, em Goiás, tá? Mas aí eu faço um convite a você também, se está aí, é você que está me acompanhando, quer participar do programa, é, você pode entrar em contato através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br ou então através da caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal. Isso, participe, menino, participe, menina. Sabe qual é a música que eu rodo agora? Agora é o Bob Robson, Uma Noite de Amor. E vai se preparando aí, vai chegando mais pra perto aí do rádio, do computador, porque logo na sequência vamos ter a carta de destaque, tá bom? Uma Noite de Amor, Bob Robson. Esse corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com esse corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. Que olhar tão bonito, te aperta em meus braços. Seu rosto molhado, suando cansaço. Uma noite inteirinha, esta noite de amor, sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço. De corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. La la la la la la la ya, la la ya, la la ya. Grande padre Fábio de Melo. Ah, uma frasezinha atribuída aí ao Fábio de Melo. Você sabe que alguém te ama não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. O amor não sobrevive de teorias. O amor é realidade, ó. É ali, é in loco, é ali ao vivo. Você sabe quando a pessoa te ama pelo que ela fala, pelo que faz e por tudo que ela está aí presente ao seu lado, né? Por tudo que faz aí estando ao seu lado. O menino! Tá na hora! É! Chegou o instante, chegou o momento da nossa carta destaque de hoje! Vamos lá! E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta destaque de hoje é do homem apaixonado de Valparaíso, Goiás. Olha o que, que ele diz aqui. Olá, Maurício, tudo bem? Tá tudo bem, meu amigo. Olha, Maurício, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem, porque eu trabalho como cobrador de ônibus numa empresa na qual tem um motorista que é muito seu amigo. Ah, meu Deus do céu, rapaz do céu, essa carta aqui... Eu não tinha lido a carta não, gente, vocês me perdoam, vocês me desculpam, ó. Eu não tinha lido a carta. Agora que eu tô começando a ler a carta, só de... por esse começo aqui, eu já imagino se é a história que eu tô pensando que esse camarada vai me contar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então deixa eu voltar aqui no comecinho. Olha, Maurício, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem porque eu trabalho como cobrador de ônibus de uma empresa na qual tem um motorista que é muito seu amigo e que já trabalhou com você por alguns anos. Eu sei quem é. Ele sempre fala de você e por isso eu fiquei sabendo da pessoa que você é. Olha, Maurício, o que eu vou te contar a seguir é uma história verdadeira. Por favor, não pense que eu estou brincando com você não, viu? Maurício, eu sou apaixonado pelo seu amigo. Eu já sabia que era isso. Não, eu sei que eu li direito, é isso mesmo, né? É isso mesmo que eu li. Aliás, Maurício, quero que você entenda o seguinte. Nós estamos apaixonados um pelo outro. Eu sei que você vai dizer que isso é uma loucura, que ele tem 65 anos, que é casado. Eu sei disso tudo, Maurício. Eu também sou casado e tenho 38 anos. Maurício, mas para o amor não existe limite de idade, acho eu. Mas o que me levou a te escrever, na verdade, foi para te fazer um apelo. Já que vocês são tão amigos e já que ele trabalhou tantos anos com você, que você diga para ele que ele quer separar da esposa para viver comigo. E eu não quero que isso aconteça. Nós podemos muito bem viver nosso romance sem necessidade dele se separar da mulher dele, você não acha? Olha, por enquanto eu não acho nada, rapaz. Por enquanto nada, meu rapaz. Mas vamos em frente. Olha, Maurício, não tem mais nada a te dizer. Aí, a não ser pedir que você rode para mim a música do Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Você roda? Olha, velho, eu tô em estado de choque. Tô assim, meio pasmo. Fiquei bobo. Isso que eu acabei de ler, não dá para acreditar que seja verdade. Não dá para acreditar. Olha, meu amigo desconhecido, eu tenho por princípio checar qualquer fato que me passam, pois o que você me relatou é algo bastante sério e merece ser checado antes de tomar alguma decisão. Até porque eu conheço, sim, muito bem a pessoa que você diz está apaixonado por você e que você diz que também está apaixonado, que você está apaixonado por ele e ele é apaixonado por você. Porque aí é que me surgiu a dúvida. Porque pelos longos anos que ele trabalhou comigo e pelo grau de amizade entre nós, eu nunca vi nada nesse sentido da parte dele de ter uma tendência homossexual. Até porque ele sempre foi loucamente apaixonado pela esposa dele, que também é muito minha amiga. Francamente, tudo isso aí está me parecendo uma grande armação, hein? Olha, sei não. Está me parecendo uma grande armação da sua parte. Mas como eu te disse, eu vou checar a história com todo cuidado, porque se isso realmente for verdade, pode causar um sério problema de relacionamento na vida dele. Eu sei que ninguém pode pôr a mão no fogo por ninguém, por isso mesmo, eu vou com todo cuidado investigar essa história. E só depois então eu poderei te dizer alguma coisa a respeito. Mas eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Se essa história for real, eu não tenho nada contra o fato de ser um amor entre dois homens. Cada um tem o direito de viver como bem entende e amar a quem quiser. Eu não tenho nada contra. Nisso eu sou moderno sim, porque eu não discrimino ninguém e nem recrimino ninguém pelo fato de ter uma opção sexual diferente da convencionada pela sociedade. Eu acho uma tremenda bobagem as pessoas ficarem se sentindo culpadas pelo fato de terem uma preferência sexual diferente daquela que a igreja, que a sociedade e os homens acham que é a correta. O mais importante para mim é o sentimento de cada um. Isso sim é que tem valor. Mas como eu te disse, meu amigo, vou investigar e se realmente for verdade, vai ser difícil impedir que ele se separe da esposa, pois eu sei bem como ele é monogâmico. Ele não vai conseguir ter uma vida dupla, não, com a esposa em casa e com você na rua. Vai ser muito ruim para a cabeça dele e, com certeza, ele vai abrir um dos relacionamentos. Ou ele abre com você ou abre com a esposa. A única coisa que eu te prometo é que não vou fazer caso, que não vou fazer caso, seja verdade mesmo, é interferir na opinião dele. Olha, eu vou deixá-lo bastante à vontade para tomar a decisão que achar melhor, pois mesmo sendo amigo de verdade do casal e gostando demais da esposa dele como amiga, eu não me sinto capaz de impedir que eles se separem se essa realmente é a vontade dele, né? Ele me respeita, ele acata muito as coisas que eu digo a ele, mas eu não posso jamais também impedir, se essa for a vontade dele, eu não posso impedir que ele se separe da esposa. Eu posso tentar, mas eu te garanto, pelo que eu conheço dele, que vai ser quase impossível conseguir um resultado nesse sentido de ele continuar vivendo com a esposa e com você também. Menino, Estou estarrecido, devo te confessar. Eu, sinceramente, eu não estou nem sabendo o que dizer numa situação como essa. Mas vamos com cuidado. Nada de precipitação, não é mesmo? Bom, essa semana ainda eu vou dar um jeito de entrar em contato com esse meu amigo. Vou chamá-lo para o canto. Vou conversar seriamente. Vou levar a sua carta. Vou mostrar para ele. Vou levar essa carta, vou mostrar para ele. E se for verdade, ele vai me dizer. Pode ter certeza que ele não é homem de mentira, não é homem de ficar tampando o sol com a peneira. Ele vai realmente me contar. O carinho que eu tenho por ele, pela esposa, é muito grande. Que eu estou assim, em estado de choque mesmo. Conseguiu me desorganizar. Você conseguiu me desarrumar. Mas eu vou com todo cuidado. Eu vou essa semana conversar com ele. Espero que seja apenas, né? Estou torcendo. Sabe, na verdade, eu estou torcendo para ser apenas uma armação de sua parte. Você está brincando com a minha cara. Estou torcendo, pedindo a Deus para que seja isso. Agora, se for o contrário, aí seja o que Deus quiser, né? Mas nada de precipitação, não, né? Tá bom. Olha, eu vou rodar a música que você me pediu, viu? Vou rodar. Gente, sinceramente, eu tô aqui totalmente desorganizado, não sei mais o que fazer, não. Bota o Elton John pra cantar aí. Como é que é o nome da música? É Goodbye Yellow Brick Road. Então roda aí, faz favor, deixa eu me recompor aqui. Too young to be back. What do you think you'll do then? I bet that she's down the plane. It'll take you a couple of hot urine tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mom grows, you ain't got a penny. Stiffing for tickets like you. Caraca, velho, eu com 67 anos de vida achava que nada mais me chocasse, que nada mais me deixasse assim estarrecido, como eu fiquei agora lendo essa carta aí. Putz grilo, rapaz do céu, quase que me arrebenta aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mas essa semana eu já tiro isso aí limpo. Ah, tiro sim, essa semana eu tiro isso aí limpo, eu vou saber tintim por tintim se essa história é real ou se é mais uma armação que fazem aí. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, gente, eu vou me embora. Vou me embora, já tá passando a hora, né? Um beijo no seu coração, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, menina. Pra você, meu amigo. Aquele abraço. Tudo de bom. Vocês entenderam, gente? Pelo amor de Deus, ó. Eu não tenho nada contra ser homossexual e nada contra ter um relacionamento homossexual. Não tenho preconceito dessa natureza. O que eu tô estarrecido é pelo fato como a coisa tá acontecendo, viu? Entendeu? É isso. Porque muitos podem ter ficado pensando, ah, o Maurício agora tá dando uma de homofóbico. Não. Não sou homofóbico de forma alguma, viu? Deixa. Não vou falar mais disso, não. Tchau. Até o próximo encontro. Obrigado. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.